Há uma atmosfera neste lugar, uma presença. Eu sinceramente eu não sei nem se eu tenho que ministrar alguma coisa ainda hoje. Eu sinto no meu espírito que nós precisamos ter essa conversa, esse diálogo, essa conversa séria com o Senhor. Que nós devemos, cada um de nós, sentar com o Senhor e colocar todos os pingos nos is e tomar uma decisão do que realmente nós queremos viver nas nossas vidas. A gente precisa parar de falar sim para Deus com os nossos lábios, mas ao mesmo tempo nosso coração está falando não. A gente fala sim para o Senhor aqui dentro da igreja, mas nós negamos a Ele lá fora. Nós adoramos o Senhor aqui dentro da igreja, mas lá fora a gente é rebelde, a gente é infiel, a gente comete todo tipo de males, de coisas ruins. Isso é um caminho de engano. Existe um caminho sobremodo excelente da parte do Senhor. Ele é sobremodo excelente, mas a nossa parte é um caminho de renúncia, é um caminho de morte, é um caminho de santidade. É um caminho onde nós vamos abrir mão. É um caminho onde nós seremos servos. É um caminho onde nós vamos servir. É um caminho onde nós vamos dar. Um caminho onde nós vamos entregar. Tô perdido aqui, meu irmão, sério mesmo. Eu não sei o que eu vou falar, não. Mas vamos lá. Me ajuda aí, Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. O texto é grande, eu não vou ler. Onde Paulo, ele estava sendo seguido por uma mulher, uma jovem, que tinha um espírito adivinhador. E os caras ganhavam muito dinheiro com essa mulher, porque ela fazia adivinhações e eles lucravam com isso. E Paulo chegou e essa mulher começou a seguir ele. E ela ficava falando assim, são servos do Deus Altíssimo, esses homens que vos anunciam o caminho da salvação. E ela ficou falando isso, ela ficou falando por dias, ela ficou falando isso. Chegou uma hora que Paulo, ele ficou incomodado com aquilo. E aí ele foi lá, e ele orou e expulsou o demônio daquela menina. E ela não adivinhava mais nada. Acho que ela não sabia mais nem o nome dela. E os caras ficaram furiosos, porque eles não iam ganhar mais dinheiro com aquela menina que fazia adivinhações. E aí eles levaram ele lá para ser julgado. Cara, pegaram o Paulo e levaram ele para ser julgado e prenderam ele. E Paulo foi preso por causa disso. E ele estava na prisão. Paulo e Silas estavam na prisão. E eles estavam com os pés amarrados. Existia um negócio que prendia assim, os pés deles. E eles estavam ali presos, totalmente presos. E Paulo e Silas, eles ficavam adorando a Deus. E lá presos, e eles adoravam, adoravam, adoravam. E chegou uma certa hora que veio um terremoto. E todas as cadeias que prendiam ele, aquelas amarras, aqueles agrilhões, aquilo se abriram. As portas das celas, das cadeias, elas se abriram e todos os presos ficaram soltos. E existia o centurião, não é centurião, é o carcereiro, obrigado, Mari. O carcereiro que ficava tomando conta. E ele quando ele viu que as celas estavam todas abertas e os presos não estavam ali, ele quis se matar. Porém, Paulo, ele falou assim, não faça isso, não se mate, porque aquele cara, aquele carcereiro, ele ia morrer de qualquer forma. Porque os romanos lá, os chefes deles, iam mandar matar ele, porque ele deixou fugir os prisioneiros. E ele ia se matar. E Paulo falou assim, não se mate, porque nós estamos aqui. Estamos todos nós aqui. E aí ele ministrou a vida daquele cara, e ele foi salvo, ele e a sua casa. Todos eles foram salvos. E aí, no outro dia, os caras mandaram soltar Paulo e Silas. Só que aí Paulo falou assim, cara, esses caras me pegaram na praça, eu não estava fazendo nada, me colocaram na cadeia aqui, eu apanhei, fui preso, me judiaram, e agora eles mandam me soltar? Não, manda eles vir aqui e eles vão me soltar. Assim como eles me desonraram, eles devem me honrar agora. Porque eu não fiz nada. Aí ele falou assim, ó, eu sou um cidadão romano. Então eu não poderia ter sido preso. Aí os caras ficaram desesperados, porque um cidadão romano, ele não poderia ter sido preso da forma como Paulo foi preso. Ele tinha que ser julgado, ele tinha que ir lá ser julgado e tal, tudo mais. Porque ele era um cidadão romano. Paulo tinha a cidadania romana. E os caras ficaram desesperados. Meu, o que a gente fez? A gente prendeu um romano e ele não pode. A gente não poderia ter feito isso e tal. E aí os caras foram lá, pediram desculpa para ele, honraram a vida dele. Eu estou contando essa história porque Paulo, quando ele foi pego pelos caras, pelos soldados romanos, ele poderia ter falado assim, olha, eu sou um cidadão romano, vocês não podem me prender. E aí ele ia ser levado para ser julgado da forma correta. E talvez ele nem seria preso. Mas ele não fez isso. Porque Paulo, ele não era movido pela sua própria justiça. Ele não era movido pelos seus próprios desejos. Ele não era movido pelas suas vontades. Ele era movido pelo Espírito de Deus. Era Deus que movia, que direcionava a vida dele. E por causa disso, ele entrou naquela cadeia e ele conseguiu tocar a vida daqueles prisioneiros, conseguiu salvar a vida daquele carcereiro e toda a sua família. Por que que eu estou falando isso? Porque o caminho de Deus, ele é assim. Caminhar com Deus é dessa maneira. Muitas vezes a gente vai ter que renunciar à nossa própria justiça. A gente vai ter que renunciar às nossas próprias vontades. Se Paulo dissesse que ele era um cidadão romano, ele não estaria fazendo nada de errado. Eu não estou falando de coisas erradas. Está na hora de nós começarmos a viver um evangelho dessa maneira, onde nós vamos ser injustiçados, e mesmo assim nós vamos dar preferência ao propósito de Deus. Onde nós vamos ser caluniados e nós vamos buscar a nossa própria justiça. Onde nós vamos ser defraudados, mas nós vamos considerar a vontade de Deus. Porque na vida de alguém que caminha no caminho excelente de Deus, tudo tem um propósito. Nada do que acontece na minha vida, na sua vida, é algo por acaso. Só que a gente atropela os planos de Deus, porque a gente quer fazer o quê? As nossas vontades. Realizar os nossos desejos. É como o Luiz Hermínio falou outro dia, está na hora de nós trocarmos os nossos desejos por clamores. O que tem que sair de nós não é o nosso desejo, a nossa vontade, é um clamor gerado pelo Espírito Santo de Deus. A gente apenas tem que ser a voz desse clamor. Cara, eu tenho visto, eu tenho ido em alguns lugares, eu tenho escutado algumas ministrações e tem muita gente falando que a igreja ela precisa ser uma voz. Nós precisamos ser uma voz. A gente precisa entender o tempo de Deus. A gente precisa entender, e olha, eu estou falando tempo de Deus, e às vezes a gente fica mistificando isso, a gente fica, eu vou lá orar, vou fazer 40 dias de jejum, para Deus falar qual é o tempo dele para a minha vida. Cara, é apenas você analisar o que Deus tem falado, você vai entender o tempo de Deus, é apenas uma análise daquilo que você escreve no seu caderno. Aí você faz uma análise, você sabe, você vai entender o tempo de Deus para esse momento, para a sua vida. E a gente precisa entender isso. Se você começar a observar, você vai perceber que a igreja mundial, ela está vivendo um tempo de intercessão. E se a igreja está intercedendo, você precisa interceder. Então a gente precisa seguir o curso do reino, não o curso do mundo. Paulo entendia isso, ele fala assim, não é tempo de eu usar da prerrogativa de que eu sou um cidadão romano. Não é o tempo disso. Porque a igreja naquela época estava vivendo um tempo de salvação, de alcançar os perdidos. Onde a igreja estava expandindo. Então, aí Paulo falou assim, cara, se é na prisão que Deus quer que eu esteja, eu vou para lá. Porque se eu estiver lá, eu vou salvar alguém. Pouco importa se eu sou romano, se eu sou judeu, não interessa isso. Interessa o tempo de Deus para hoje, o que Deus está querendo hoje. E a gente precisa entender. Você quer saber o tempo de Deus para nós? Cara, começa a ler as pregações dos últimos 2 meses, que você vai entender o que Deus quer para a sua vida. E eu posso falar, cara, a gente tem ido em alguns lugares, ver algumas ministrações, as pessoas têm falado a mesma coisa que tem sido falada aqui. Então é simples, é só você observar e entrar no tempo de Deus. É um tempo de intercessão, é um tempo de adoração. É um tempo de influenciar no mundo espiritual. No sábado teve o Decal e o Lou Engle, ele estava falando que foi um dia de intercessão mundial por um avivamento. Porque há 100 anos atrás, no avivamento da Rua Azusa, houve uma profecia que 100 anos depois haveria um outro avivamento ainda maior. Então, debaixo dessa palavra, o Lou Engle juntou um monte de gente, um monte de igreja, e foi lá para um estágio para fazer um clamor para vir esse avivamento. Porque se existe uma palavra liberada, ela precisa acontecer. E ele falou assim, que cara, eu e o Davi, que era um coreano, eles fizeram 40 dias de jejum. E o evento foi realizado lá em Los Angeles, no estádio de futebol. Lá tinha 40, 50 mil pessoas. Mas ele falou que ele estava 40 dias... Aí, essa aí eu não sabia dessa informação. Ele vendeu uma propriedade dele para custear o evento. Mas ele, que ele fez? Ele estava 40 dias de jejum. Que ele fez? Ele foi lá naquele estádio... Ele e aquele rapaz, o Davi, e eles foram orar por aquele lugar, para que o evento acontecesse naquele lugar. Ou seja, antes de ele vender uma propriedade, juntar o dinheiro, chamar as pessoas e agendar a data, ele influenciou isso no mundo espiritual. Depois que estava liberado no céu, as coisas aconteceram na terra. Então esse é o tempo de Deus para nós. Isso está acontecendo aqui, isso está acontecendo no mundo, meu irmão. Isso está acontecendo no mundo. Porque o mesmo Espírito que se manifesta aqui, ele se manifesta lá no Japão, na Coreia, na Europa, em todos os lugares. E o mundo está clamando por avivamento. Cara, você precisa dobrar o seu joelho na sua casa e clamar por avivamento. Você precisa entrar no tempo de Deus. Não dá mais para você dobrar o seu joelho e pedir uma bicicleta, cara. Você precisa dobrar o seu joelho e o seu desejo precisa virar um clamor. Você não tem que dobrar o seu joelho para pedir coisa, você tem que dobrar o seu joelho para clamar por avivamento. Porque esse é o tempo de Deus. Se você não fizer isso, você está fora. Você está indo na contramão. Você não está andando no caminho sobremodo excelente. Você está se desviando. Então esse é o tempo da intercessão, do clamor. Você precisa todo dia dobrar o seu joelho na sua casa e falar, Senhor, derrama avivamento sobre as nossas vidas. Ah, mas eu é você. E às vezes a gente fica mistificando, fala, ah, não, isso é coisa pro Jason, é pro Luengo, isso é coisa pros caras aí que... Meu irmão, isso é coisa pro crente, pro cristão. Para você aqui que entregou a sua vida para Jesus, isso é coisa para você também. E por causa do seu clamor, do seu dobrado, do seu joelho dobrado no seu quarto de oração, Deus vai derramar um avivamento. Mas o interessante é que ele não vai dar o título para ninguém. Se o avivamento virar, vai ser por causa da igreja. Não porque você dobrou o seu joelho. Mas ele... Todo mundo vai saber que é por causa da igreja. Mas Deus sabe que é por causa que você dobrou seu joelho no seu quarto de oração. E se ele sabe, tá bom. Não precisa mais ninguém saber. Então, esse é o tempo. E a gente precisa entender isso. Em Êxodo, capítulo 17... Queria andar lá, Êxodo 17, versículo 1 diz assim: partiu toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, pela sua jornada segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Então o povo contendeu com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Mas o povo, tendo sede ali, murmurou contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede? E a nós, e a nossos filhos, e a nosso gado? Pelo que Moisés, clamando ao Senhor, disse: que hei de fazer a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Toma na mão a tua vara com que feriste o rio e vai-te. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dele sairá a água para que o povo possa beber. Assim, pois, fez Moisés à vista dos anciãos de Israel e deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque eles tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de vós, de nós, ou não? Como nós lemos aí, o povo se rebelou contra Moisés, porque eles não tinham água para beber. E eles estavam no deserto, não existe água, algo mais complicado no deserto do que você não ter água para beber. Você pode ficar sem comer, mas se você não tiver água para beber... E eles contenderam. E aí Moisés foi diante do Senhor e falou: Senhor, os caras só faltam me linchar, me apedrejar aqui. E aí Deus falou para ele: Moisés, faz o seguinte, você vai além do povo, você vai na frente do povo. E você vai lá na rocha em Horebe, que é o mesmo lugar do Monte Sinai, onde Deus deu a lei, onde Deus se manifestou a Moisés, onde a glória do Senhor desceu sobre ele. E você vai bater na rocha, e dela vai sair água, e você dá para o povo para beber. O povo estava rebelde, o povo tinha um coração obstinado, o povo estava com o coração amargurado. Quando a Bíblia fala que quando Moisés fala assim: olha, eles só faltam me apedrejar, ele está dizendo que existia um ódio muito grande no coração, porque uma das formas de matar uma pessoa naquela época era apedrejamento. Se fosse hoje, os caras só faltam me dar uns tiros. Né? Que 3.000 anos de diferença tem que... Mas era uma forma, então você fala assim, um cara, uma pessoa que quer matar, tirar a vida da outra, existe um ódio muito grande, e não era uma pessoa, era um povo todo. Um povo com um coração totalmente obstinado, maldoso, a Bíblia fala de extrema maldade. Ele está falando, quando você vai estudar as palavras no original, ela fala assim, de extrema maldade. Se eu não me engano, é a palavra contender, lá que o povo contendeu contra Moisés. Diz que eles tinham extrema maldade. Então não é só ser mal, é um mal ao extremo. Era assim a condição do povo naquela época. Por quê? Só porque não tinha água. E sabe? Talvez essa seja a condição da igreja dos dias de hoje. Talvez esta seja a condição do seu coração. Talvez você não tenha a vontade de matar o pastor, ainda bem. Rapaz, assim creio eu. Mas talvez você não tenha uma maldade ao extremo. Porém, às vezes a gente tem um coração amargurado. Um coração rancoroso. E quando a Bíblia fala de amargura, ela fala de uma raiz de amargura. E quando a gente fala de uma raiz, a gente está falando de algo profundo. Sabe, meu irmão, existe uma amargura no coração das pessoas, que elas vêm trazendo isso durante anos na vida dela. A vida das pessoas gerou no coração delas uma amargura. Como aquele povo ficou escravo no Egito, e a vida que eles levavam, a vida que eles tiveram ali de escravidão, transformou o coração deles, e eles tinham um coração amargurado. E a questão não era a falta de água, o problema não era o Moisés. Moisés apenas estava no lugar errado na hora errada. O problema era o coração deles amargurado. O problema era a maldade que eles tinham no coração. E isso fizeram com que eles se rebelassem contra Deus. E cara, a gente vê isso nos dias de hoje. Talvez você se rebele contra Deus, mas o problema não é aquilo que eu estou ministrando aqui. Não é a atitude que eu tenho contra você. Não é o que falam. A questão é o seu coração que está amargurado. Apenas a gente encontra uma oportunidade para manifestar essa amargura, para manifestar essa maldade. E a gente começar a observar, a gente vai ver que existem muitas pessoas assim dentro da igreja. Talvez elas estejam aqui no meio de nós. Mas se a gente mudar o foco, a gente vai ver que aí fora as pessoas, elas estão dessa maneira. Na sua casa, na sua família, você encontra pessoas dessa maneira. No seu trabalho, no seu hall de amigos, você encontra pessoas amarguradas. Pessoas maldosas. Só que acontece, meu irmão, que existe uma diferença, porque você tem um coração obstinado, porque você não permitiu que Deus tratasse o seu coração obstinado e o seu coração amarguroso. Amarguroso acho que não existe, né? É amargurado. Porque você não permitiu, mas as pessoas que elas não conhecem a Deus, elas apenas estão com sede. Elas estão com sede. Meu irmão, você tem água para beber? Você tem? Você tem água para beber? Eu tenho. Você tem bebido de uma água que sai do trono de Deus? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Você tem ou não tem, meu irmão? Fala aí alguma coisa. Me ajuda, senão eu vou falar, a gente vai pensar que está tudo errado aqui, cara. Fala assim, não, eu estou bebendo de uma água aqui nessa igreja, fala aí, levanta sua mão, amém. Porque senão a gente vai sentar e vamos falar, vamos começar de novo, tem alguma coisa errada. Então a gente tem bebido de uma água. Então a amargura do nosso coração não está relacionada a uma sede. Talvez você esteja com sede porque você joga a água fora. Mas a água está disponível. Agora lá fora as pessoas elas não têm água para beber. E sabe por que você está com sede? Porque você esqueceu aonde que a água está guardada. Porque na hora que você entender isso, você nunca mais vai ter sede. Glória a Deus, ele tem água para dividir. Nós vamos tomar dessa água. Olha aqui, ó. Lucas capítulo 11, versículo 9. Pelo que vos digo, pedi. Não, desculpa. Desculpa, é João capítulo 4, versículo 13. Replicou-lhe Jesus, todo que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4, fala assim: e chegando-vos a ele, pedra viva rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas sois edificado, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Por isso, nas Escrituras se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Jesus, ele é a rocha. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Está na hora de nós começarmos a bater na rocha e começar a extrair água, porque é isso que vai tirar a amargura do povo. É isso que vai tocar as vidas lá fora. É isso que vai tocar as pessoas lá fora. Mas Deus falou assim: Moisés, vai após o povo, sai daí do meio do povo e vem para cá. Ele falou: vem para cá. Sai daí do meio do povo e vem para cá. Agora você pega e bate nessa rocha e bebe dessa água. A gente precisa sair do meio do povo, meu irmão. Não dá para a gente ficar seguindo o curso deste mundo. Não dá para ficar no meio da galera. Se você quer beber dessa água, você vai ter que sair do meio do povo. E você vai ter que ir lá onde o Senhor, onde vai liberar a água. Porque você precisa bater na rocha, meu irmão. Esse é o tempo de nós batermos na rocha e extrair a água viva. Que vai tirar a amargura dessa geração. Que vai tirar a morte dessa geração. Que vai matar a sede dessa geração. Que vai trazer cura. Que vai trazer libertação. Cara, Oreb é o Monte Sinai, é o mesmo lugar do Monte Sinai, onde Deus falou: Moisés, sobe aqui, e onde Deus, ele manifestou a sua glória, onde a glória de Deus desceu sobre a vida de Moisés. É nesse lugar que você vai buscar a água. É nesse lugar. Só que, meu irmão, me fala aí, pensa aí, onde você tem estado, onde você tem buscado água? Porque, cara, sede não tem hora. Mas para matar a sede tem um lugar específico. E onde você tem andado? Onde você tem estado? Onde você tem buscado água? Ou melhor, qual é a água que você tem bebido? Jesus falou para aquela mulher no tanque de Jacó: olha, quem beber dessa água tornará a ter sede. E quem tem sede é aquelas pessoas que têm um coração amargurado. Aquelas pessoas que têm maldade no coração. Por isso que eu te pergunto nessa manhã, onde é, qual é a água que você tem bebido? Pensa aí, cara, será que você tem saciado a sua sede? Será que você tem tratado o seu coração? Será que você tem tirado a amargura que foi gerada no seu coração por causa do tipo de vida que você levou? A gente precisa sair do meio do povo. Moisés, vai após o povo. vai na frente do povo. Cara, a gente precisa andar na frente. Deus te trouxe aqui para fazer você andar na frente. Para você andar na frente. Sabe como você anda na frente? Ficando parado. É? Você anda na frente ficando parado. Você vai lá no Monte Horebe e bate na rocha e espera a água descer. Você fica lá parado lá. Isso para Deus é você andar na frente. Enquanto muita gente está caminhando, andando, correndo. Eu quero estar na frente, preciso estar na frente. Eu quero alcançar, eu quero conquistar, eu quero fazer. E as pessoas, cara, isso não é andar para frente, isso não é andar na frente. Andar na frente é ficar parado. Você vai lá no Monte Horebe, você vai lá no seu quarto de oração. Você tem um quarto de oração? Você tem um Monte Horebe? Eu tenho. Hoje eu descobri que eu tenho um Monte Horebe lá em casa, não sabia. Tem um Monte Horebe lá. E hoje, cara, Deus está falando aqui, a gente tem um Monte Horebe, cara. Você não precisa ir para Israel para visitar o Monte Sinai. Você tem um lá na sua casa, meu irmão. E vai sair a mesma água. A gente tem um Monte Horebe na nossa casa. E se você ficar parado lá no Monte Horebe, cara, você vai andar na frente. Você vai ter água para essa geração. Você vai curar a amargura do seu coração. Você vai curar a amargura dessa geração. Esse é o tempo da igreja. Esse é o tempo de cura. Esse é o tempo de cura. Meu irmão, vou te falar uma coisa. De todas as coisas que Deus tem lançado sobre nós, muitas coisas que Deus tem nos posicionado nesses dias, eu percebi uma coisa, que todas elas me levam a viver uma transformação e uma cura. Sabe por quê? Da mesma maneira em que Deus quer trazer um avivamento sobre a geração, Ele quer trazer um avivamento sobre a sua vida. Porque Deus não vai fazer nada lá fora antes de fazer aqui dentro. E você pode ver, cara, intercessão, adoração sem cessar. Todas essas coisas, elas nos levam a viver uma cura. Tudo que Deus tem falado para a gente fazer. Ó, o jejum. Cara, isso traz cura para a gente. Oração em línguas, que Deus falou semana passada. Isso, a oração em língua. Quem ora em língua edifica-se a si mesmo. Olha aí, cura de novo aqui dentro. Agora Deus está falando assim, meu irmão, vai lá e fica parado no Monte Horebe, vai lá e fica bebendo daquela água que sai do trono de Deus. Cara, se essa água não te curar, meu irmão. Então tudo que Deus está falando, tudo que Deus está nos posicionando, sabe o que ele está fazendo primeiro? Curando a minha vida. É o tempo da cura, porque Deus, Ele vai vir buscar uma igreja sem mácula e sem mancha. Ele está preparando a gente para ter um encontro com Ele. Em Lucas 11:9 diz assim, pelo que eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo aquele que pede, recebe, que busca, acha, e que bate, abre-se-lhe-á. Cara, pode bater na rocha que a rocha vai se abrir. Bate na rocha. Troca o seu desejo por um clamor. Cara, hoje vamos entrar no tempo de Deus. Vamos entrar no tempo de Deus nessa manhã. Vamos mudar o nosso caminho. Vamos mudar o nosso caminho. Vamos tratar o nosso coração, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Em nome de Jesus, meu irmão, toda raiz de amargura vai sair da sua vida hoje. Se você for lá no seu quarto de oração, meu irmão, se você bater na rocha, vai sair da sua vida toda raiz de amargura. Toda raiz, a amargura tem contaminado essa geração. A amargura tem contaminado a sua casa, tem contaminado a igreja. Em nome de Jesus, nós vamos sair daqui hoje e vamos tirar a amargura pela raiz. É pela raiz, meu irmão, que nós vamos ser curados da amargura. Nós não vamos ter mais um coração obstinado, nós não vamos ter mais um coração corrupto, nós não vamos ter mais um coração promíscuo, nós não vamos ter mais um coração maldoso, amargurado, mas nós vamos ter um novo coração, porque o Senhor fazia isso que vos dou, um novo coração, um coração novo, um novo coração, um coração de carne, em nome de Jesus, levanta aí no seu lugar, meu irmão. Começa a bater na rocha, começa a bater na rocha, porque o Senhor nos trouxe aqui para liberar águas novas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus quer que a gente beba uma água que nunca nós bebemos na nossa vida. Deus tem liberado esses dias uma água que Ele nunca liberou em nenhum tempo da igreja, há uma água nova sendo liberada. Está na hora de nós bebermos dessa água. Meu irmão, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. As coisas velhas se passaram. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Até a água Deus faz nova. A água que a gente bebia antigamente, meu irmão, ela se acabou, aquela água se acabou, existe uma água nova. Sabe por que a gente está com sede? Porque onde a gente buscava água, secou, a fonte secou, existe uma nova fonte. Deus quer que a gente busque uma nova água. Xeramanae, xekaramanaele, balabanaele. Libera, Senhor, as águas, libera as águas, libera as águas, libera as águas. Vai clamando aí, meu irmão, vai clamando aí, libera, Senhor, libera essas águas, Senhor, inunda esse lugar, inunda esse lugar, Senhor, dessa água viva. Xeramanae, xorianalaba, xorianalabanae. Vai clamando aí, meu irmão. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consume. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consume. Deixa teu rio fluir. Até me consumir, yeah. Até me consumir, yeah. Até me consumir, até me consumir. deixa fluir o rio Senhor. Cheira a massuria e a massuria e manai, vem. Oh, Deus, vem. Deixa fluir. Deixa fluir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar, deixa teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa teu vento soprar. Vem rio de Deus, vem tirar toda a água parada, toda a água morta. Chique Aralabás. Derrama o teu Espírito, e então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, e então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. Derrama o teu Espírito. O seu coração não é um depósito de amargura. Você é um depósito da glória de Deus. Você é um depósito do Espírito Santo de Deus. Xarabassu yeremanayas. Recanararabarabassu yeremanayas. Xeramarabassu yeremanayas. Se você puder, coloque a mão no seu ventre. Xorokondokianaramarabassu yeremanayas. Recandarararabarabassu yeremanayas. Xorararabarabaraiê. A fonte é Jesus. E quando a fonte é Jesus, o rio flui dessa fonte. Xaracanararabassu yeremanayas. Xerabarabarabassu yeremanayas. Toda água parada, toda água morta. Essa geração da igreja fez muitas vezes como a nação de Israel. E o Senhor disse através da boca do profeta Jeremias: a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Chega de beber essa água parada. Existe uma fonte no seu interior. Toda amargura seja lavada hoje. Todo espírito de murmuração, chora canarabassu eremanayas. Todo ódio, misericórdia quero e não holocaustos, diz o Senhor. Nós vamos à igreja, nós damos os nossos dízimos, mas nós não sabemos o que é misericórdia, nós não sabemos o que é perdoar. Vá dizendo para você mesmo: eu não sou um depósito de amargura. Vá dizendo: há um rio no meu interior. Há um rio. Xeramarabassu eremanayas. Há um rio que alegra a cidade de Deus. E por onde esse rio passar, haverá cura. Está dentro de você. Xeramarabassu eremanayas. Você vai sair daqui levando essa água. Xorracanarabassu eremanayas. Orabassu eremanayas. Em nome de Jesus. Xorracanarabassu eremanayas. Você que ora em outras línguas, abra sua boca agora. Comece a orar em mistérios agora. Xorracanarabassu eremanayas. Libera o rio, Senhor. Libera. Água no seu interior. Agora. Xerararabarabassu yeremanayas. Recanararabarabassu yeremanayas. Recebe água no seu interior.